Rádio City. No ar, mais um campeão de audiência. Programa livre. Começou já no ar, pontualmente. Bom, eu achei que eu não ia conseguir chegar porque tá chovendo, né? Tá chovendo muito. Não, agora nem tá muito, mas Santos tem aquele projeto que o Dr. Felipe Prada sempre comenta, né? O projeto Surf, né? E é um concorrente contigo, né? O projeto Surf Stand-Up. É, mas é um outro stand-up que é o que eu não consigo praticar, porque minha prancha teria que ser uma porta de geladeira pra dar certo. Mas o Dave tá em algum canto da cidade ilhado. Sim, hoje é dia do Dr. Dave Prada, ele tá pegando chuva desde São Paulo, né? Ele me mandou mensagem. Eram 3:30 falando, olha, não sei o que vai acontecer. Já saiu de São Paulo, deu tudo certo. Só que vai chegando pra cá, tem aquele projeto de drenagens inexistentes. É. Então, sei lá se ele chega. Vamos aguardar pra ver se teremos o Dr. David Prada. Entra ano e sai ano e continua tudo do mesmo jeito. R Forte segue em manutenção, né? Tá em manutenção, tá na... 2 dias ele pegou de funilaria. Tá. Muita coisa pra arrumar. Vamos ver se arruma o cabelo, né, R? Vamos ver o que acontece. Mas vamos lá, vamos começar esse reboot dia 19 de março de 2015. Nessa quinta-feira meio confusa, só não tá mais confusa do que Nestor Severo jogando bolinha de gude. Porque deve dar uma confusão pra ele, né? Mirar com aquele olho meio rebaixado, assim. E o óculos de sol dele? Deve ser esquisito, né? Deve dar uma desandada. Mas vamos lá. Você sabe que dia hoje, Flávio Santana? Hoje é dia 19 de março, dia de quem? Olha só, hoje é o dia mundial do artesão. Mas não confunda quem faz miçanga com artesão. Quem faz miçanga é só um hippie pobre que fica por aqui fazendo aquelas coisinhas. Não dá raiva desse artesão que faz umas coisas de latinha de Coca-Cola. Não fala assim, tenta cara. Te vender, porque você tem alguém na família. Os meus primos, na década de 70, eles eram hippies. Mas que vida eles faziam? Meu Deus do céu, mas são gerações e gerações. Gordão, deixa eu explicar uma coisa. Você foi criado pela avó, em verdade, apartamento. Verdade, entendeu? Com madeira de ovo maltine. Galera, minha galera era vida louca, velho. Vida louca. Vivia na praia, andando de sorrisal ali na praia. Tu não sabe nem o que é isso, tá ligado? Não faço nem ideia, cara. Porra, velho. Eu ia falar o que da gente aqui, velho? Aí vendia na fila hippie e vendia. Fazia um dinheiro, cara. Fazia um dinheiro. Que bacana, cara. Fazia um dinheiro e comprava em drogas, é vida isso? Vida alternativa. Eu comprava... Na época não podia usar. Ah, era um outro mundo. Era um outro mundo. Agora, época, né? Dos militares. A coisa era mais séria. Usava o dinheiro pra comprar discos do Raul Seixas. Do Raul Seixas. Se você falar que isso é uma droga, você vai pagar. Não, Raul Seixas é genial. Droga é o que acabou ontem, que era o Restart. Que você, mas são meus amigos. Ah, isso, o Flávio Santos. Peraí. Ruim, viu? Muda esse tom que você me imitou aí agora. Que tom? Eu fiz que fosse. Mas são meus amigos. Nunca eu falaria desse tom. Nunca, verdade. Jamais. É que eu fiz uma outra voz e minha segunda voz é essa. É bem ruinzinha. É, mas é muito ruim esses hippies que fazem essas coisinhas de latinha. É. E o pior pra mim são aqueles, tem muito aqui no Gonzaga, que fazem uns negócios com planta. O cara pega uma folha de bananeira cria um negócio e você fala, cara, o que eu vou fazer com isso aqui? É. Comprei. E agora? Tem um carrinho de uma folha verde. Olha que bacana. Vou fumar isso aqui? Não tem sentido. Não, tem é muito ser, louco. Tem que ser sincero. Às vezes, por exemplo, eu faço algumas coisas e minha filha fala assim, nossa, você é grosso. Por exemplo, vai, quanto que é isso aí, mano? Um real? Toma um real. Aí ele me dá, eu pego óleo guardei a imagem na minha memória. Tá, valorizou a arte e fez um origami, tá certo. Amasso e jogo fora. Você acabou de rasgar o contrato que a gente tinha com uma gravadora, mas tudo bem, não vai funcionar mais. Mas hoje isso também, é uma cidade, cara. Flávio Santana, se comemora o dia de São José, também conhecido como Santo dos Porteiros. Olha só, essa é muito boa, né? Você já não tinha gostado dessa piada de manhã, agora ela ficou pior ainda, Flávio Santana. Eu posso explicar? De manhã, nós temos um grupo, é o grupo do WhatsApp. Pauta do Rebu, são as pautas do Rebu, que a gente começa desde as 7 horas da manhã até agora pra fazer esse programa que vocês estão ouvindo aqui. Aí ele falou assim, vou fazer essa piada, o que vocês acham? Qual foi a minha resposta? Você falou, não faz, não entendi, não ri. E daí eu falei, não, vou fazer, porque eu vou fazer. É isso. Ai, poxa vida. É que você não tem esse raciocínio rápido, veloz e desprezível muitas vezes, Flávio Santana. Desprezível mesmo. Mas vamos lá, vamos começar o Rebu, então. Tem muita coisa pra gente repercutir. Você não vai, você não vai cumprimentar a plateia que tá aqui hoje? Eu não interajo com esse público pobre que tá. Não, gente, tudo bem. Na plateia do Rebu é a melhor plateia do mundo. Olha aqui, cada vez mais empolgados os aplausos, né? Aquela senhora que tá sentada ali, tudo bem? É, aquela senhora pode ser que ela não volte aqui mais, ela tá com muita idade, né? Ah, o pessoal tá animado, deu tadinho pro pessoal hoje aqui? É, um pouco, hoje é salame. Salame. Um pouco gastamos, a produção, a verba de produção hoje foi um pouquinho maior. Tá certo, tá valorizando a coisa, né? É uma notícia direto do BBB, esse universo que o Flávio Santana domina e adora, né? Gosto. Saiu uma declaração hoje em toda a net que o Fernando e a Amanda se entregaram e transaram por duas vezes. Sexo alucinante. Fernando, eu já transei 3 vezes, cara, ao longo da vida. Mas não com a Amanda. Bem, né? Mas quem que é a Amanda? Que rolo foi esse? Uma morena. Toda transa nesse Big Brother agora, né, cara? Uma morena que tem uma olheira gigante. Uma olheira, é isso que chama mais atenção. Gente do céu, que casting, né? Que elenco. Mas coitado. Como a gente geralmente, a cara é a última coisa que a gente... Não, verdade, velho. Mas eu fico imaginando Bial. Bial cobriu a queda do muro de Berlim, ele tava cara. Em cima do muro no dia que o muro caiu. Não, e agora ele tá vendo uma mina com uma olheira gigante. Que fase, né, Flávio Santana? Meu Deus do céu. Mas olha o que repercutiu também em todos os sites e jornais e tudo mais. É uma notícia que você vai ficar surpreso, Flávio Santana. Olha só. Empresas de telefonia lideram a lista de reclamações do Procon. Você tá brincando comigo. Você vê, né? Saiu em tudo que é lugar. E, curiosamente, muitos ouvintes mandaram mensagem pra mim falando: pô, eu queria ouvir de novo aquele áudio da Judite, que é um problema que o Fábio Porchat tem com uma mocinha muito simpática, que lembra? É um vídeo, é um dos primeiros vídeos do Porta dos Fundos, onde ele está todo trajado de azul e tenta cancelar a sua... A sua telefonia, sua empresa de telefonia azulzinha, né? E calhou de hoje sair isso, que é surpreendente, que as empresas de telefonia estão liderando as reclamações do Procon. Então eu trouxe aqui a simpática Judite pra você, ouvinte do Rebo. Oi, alô. Tudo bem? Tudo. Eu queria... Tá bom. Oi, alô, oi. Tudo bem? Eu queria cancelar minha linha. Tá, eu espero. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô querendo cancelar minha... Oi, peraí, não, espera um minuto, só um segundinho. Isso, fica aí. Eu queria cancelar minha linha porque porque eu não quero mais. Porque ninguém mais tem, meus irmãos já cancelaram, eu tô aqui sozinho. Não, não me interessa ouvir os planos de benefício, não tenho plano de benefício nenhum. Não quero ouvir benefício, não tenho, não me interessa, não me interessa. Ô, Judite, me ouve. Oi, boa noite, queria cancelar minha linha? Isso. É, só quero cancelar. Tá ótimo, aguardo. Julho, mês 7. Acabei de... Mas eu falei o RG faz 30 segundos, eu digitei, tá tudo cagado de azul esse telefone já! Oi, a linha caiu. Eu tô tentando falar. É, Judite. Isso, sou eu, exatamente, esse me achou. Esse aí sou eu, tá? Aí agora eu quero que não tenha mais eu aí. Eu espero. Não, não vou mandar pro fax, que ninguém tem fax. Não existe fax mais. Oi, olha só. Eu quero cancelar essa linha agora. Eu não quero ouvir mais... Oi, olha... Tudo bem? Judite, é você de novo, sua puta? Eu tô te caçando. As 7 mulheres que eu tô te caçando, ó, caralho. Não desliga, Judite... Eu já peguei teu telefone, eu já peguei o teu sobrenome, Judite. Que eu vou fazer a reclamação, eu vou... Judite, não fode comigo, Judite. Cans... Arrasa, pessoal, vou usar as... Rio de Janeiro, Brasil. Tá, então não cancela não. Então bota aí o plano mais básico. Isso, bota o mais barato que tiver. O plano assim, eu fico pagando. Eu prefiro pagar. Ih, fala com fixo. Ih, que hoje em dia muita gente usa fixo realmente. Quanto é que sai? Não, mano, não pode pagar R$200 por mês. Eu vou anotar o protocolo. Não, fala que eu decoro aqui, eu anoto. Ih, 09-04-78-74-779. Já tá todo me tirando a tinta. Todo me cagando inteiro de tinta azul. 7-15-16-7-7-9. Tá um protocolo imenso isso. Olha só, não precisa de protocolo. Cancela só minha linha. Eu quero só que você cancele minha linha. Não, esse cadastro não é meu, é do meu irmão. É, a foto é parecida. Isso. Não é gêmeo, não. A tinta é igual. Vou enfiar meu braço inteiro no teu c... Vai ficar azul até o fim da sua vida. Vai ter que fazer lavagem intestinal pra tirar esse azul do teu intestino, filha da puta. Vai se fuder, filha. Não me transfere, ô caralho. Não me transfere, porra. Não me transfere, vou enfiar a cabeça do meu p*** na tua orelha, ô filha. Oi, tudo... Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Pois é. Deixa eu te falar, desculpa, qual é o seu nome? Judite, tudo bem, Judite? Você que vai me ajudar, hein, Judite? Tô achando que você veio pra me ajudar. Tá bom. Então... Tá ótimo. Judite, eu queria cancelar minha linha. Rebu. Tinha uma vinhetinha a mais aqui, peraí. Mas vinheta é essa de graça? Motherfucker. Ah, ele falou, toca foco. Tá. É. Olha só, o vídeo do Rebus, estamos de volta comigo, Euclides Scames, ou um menino que lê as notícias, como eu sou conhecendo. Flávio Santana à minha direita. Boa. E à minha esquerda está deliciosa, porque temos Alexandra Figueiredo com dorzinha no pulso, tadinha. Gente, você vê só. Ah, que judiação. Não tô conseguindo usar mais a mão direita hoje. Eita! Pronto. Passou tantas coisas pela minha cabeça, mas nenhuma delas eu posso comentar nesse horário de quase 5:30. Mas tá fogo usar a esquerda, viu? Tá fogo, vai difícil, né? Vai tentando que você consegue. Vai de boa. Parece outra pessoa, isso que importa. Olha só, Flávio Santana, já estão cobrando o pensamento do dia. Vinheta, por favor, Flavito. Qual tipo de vinheta que você quer? Eu quero vinheta assim, animadíssima, empolgante. O pensamento do dia. Ai, essa voz é mágica, viu? Preste atenção, nobre ouvinte. O WhatsApp foi inventado para ser respondido rapidamente. Se eu quisesse esperar, eu me comunicaria por cartas. Grave isso, é importante que as pessoas demoram muito para responder a porcaria do Zap Zap. Olha, a Lovarinha chegando aqui, Flávio Santana. Tudo bem, doutora? Deixa ela entrar no microfone primeiro, você fala com ela, que ela não responde, né? Opa. Aí fica um vácuo aqui no ar, entendeu? Imagina, fala. Eu tenho que ensinar a rádio pra esse povo, gente. Fale oi pra eu tenho que ensinar a rádio pra essa gente. Olá, pessoal. É que eu já mudei o caminho, entendeu? Ai. Demorei as mesmas meia hora, mas tudo bem. É que parece que tá meio alagada a cidade, né? Não sei, pelo menos os ouvintes estão falando aqui. Pontos de alagamento em Santos. Santos, é isso. Não tem muito. Não tem, é toda a cidade. Ponto A, tá impressionante o negócio. Mas olha só, Flávio Santana, enquanto a doutora Patrícia Lovarinhas vai se ajeitando, eu separei aqui um áudio que bombou muito na net de ontem pra hoje. O que que acontece? Teve as manifestações, né, no último domingo, pelo impeachment da nossa comandanta, e aí teve uma menina chamada Fernanda, de uns 15 anos de idade, onde ela, sabe, fica esse negócio de ser de esquerda, ser de direita, e aí foram entrevistar ela do porquê que ela estava lá nessa manifestação, de que lado ela está, se ela é de direita, se ela é de esquerda, quem são os políticos que ela quer que assumam o possível lugar de Dilma Rousseff. E preste atenção, nobre ouvinte, o que a nossa juventude, o nosso futuro do país, respondeu. Olha só. O Rebu! Eu sou Fernanda, eu tenho 17 anos, eu trabalho no escritório, eu vim aqui hoje por um país melhor, porque eu sou o futuro e eu preciso que o país melhore. Você é a favor do impeachment da Dilma? Com certeza, absoluta. Por quê? Porque o país está ruim com ela no governo e a gente precisa de um país melhor. A gente precisa de melhora. Eu sou o futuro e eu preciso reivindicar isso. E ela saindo, quem que você acha que entra? Qual você acha que seria uma boa opção para substituir ela? Ai, pergunta difícil essa, porque, assim, eu não votei ainda, né? Nunca votei para presidente, não conheço muito sobre presidência, não conheço, sei que tá ruim assim, não sei quem, não tenho conhecimento de quem. Fernanda, você já foi em outros protestos antes? Não, é o meu primeiro. Primeiro. Você se considera de direita ou de esquerda? De direita. Direita? Sim. Por quê? Ah, difícil. Porque eu sou contra o governo, né? Tá. Isso, né? O atual é de esquerda, né? Isso. Exatamente. É o nosso futuro, Flávio Santana. Às vezes tá meio perdido, né? Tô com medo do futuro, então. Meio confuso, né? Você vê o futuro. Você é de direita ou de esquerda? Direita. Por quê? Difícil. Mãe. Mãe, por que que eu sou assim? Eu não sei. É sustagem que faltou na sua infância. Mãe, de onde eu sou? Dá uma confusão, né? São muitas coisas confusas no nosso mundo de hoje, mas você vê o futuro. Flávio Santana sempre comenta, temos duas gerações perdidas. Flávio, vai aumentando gerações. Aumentando, é, vai colocando e temos umas 20 gerações perdidas, mais ou menos. Defenda, doutora. Sabe o que acontece? A coisa está tão misturada que a gente já não sabe mais quem é direita e quem é esquerda. Verdade. Né? Na realidade, eu acho que não misturado. Existe esquerda, né? Atualmente, né? É verdade. É tudo situação. A esquerda virou direita. É tudo situação. Está todo mundo envolvido, né? Se tu parar para analisar, essa lista que saiu há pouco tempo, tudo bem, que o Richard quer que a gente se baseie mais aqui no litoral, mas a gente dá uma passada rapidinho, né, no nacional. Nessa lista tá todo mundo ali envolvido. A pedra virou vidraça. Exatamente. Verdade. E aí tá difícil. É que, não sei, lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem democratas e republicanos. Aí sim tem uma distinção. Exatamente. Gritante de um lado para o outro, de propósito. propostas e tudo mais. Mas hoje, todos os partidos, que eu nem sei quantos são, são vários, acho que a gente tem 23 partidos, se não me engano. Todos praticamente têm a mesma filosofia, que é o quê? Roubar o Brasil. Eu fiquei até com medo dele perguntar pra ela se o Michel Temer entraria, né? E ela ia perguntar, mas quem é esse, né? Ah, mas é o corredor? Michel Temer? Eu fiquei um pouco de medo. Olha, e mais uma aqui, Flávio Santana, dessa crise que estamos passando no país. Olha só, justiça manda a dupla do Camaro Amarelo pagar as contas do DVD. Olha que crise, cara. Como assim? Não entendi. Tem uma dupla que canta aquela música do Camaro Amarelo. Sim. Eu esqueci o nome dela, dessa dupla. Uma dupla sertaneja, é irrelevante falar. Mas o juiz mandou eles pagarem a conta do DVD. Eles gravaram o DVD e não pagaram a empresa. Ah, entendi. É, olha que crise. É mesmo? Crise, é verdade, cara. Até no sertanejo. Se tá difícil pro sertanejo, imagine pro rock, né? Não é à toa que o Restart parou, poxa vida. Seus amigos do Restart. Isso não se chama crise. O nome disso é 171. 171? É. Pode ser, pode ser. E olha só, como aqueles, outros, como aqueles outros que não pagavam IPVA do carro. Lembra aquele Rick Renner? Aquele que bateu. Isso também. O Rick Renner é o negócio do carrinho de bate-bate. É o carro. É, então, lembra, ele bate, ele tava, não tinha pago IPVA, não tinha pago isso, aquilo, outro. Esse pessoal da dupla sertaneja. Tá difícil, né? Aqueles que não pagam a pensão, né? É, vários, também. É impressionante. É uma crise. Não, mas isso não é problema, porque isso aí vai preso rapidinho. Tem que ir, né? O resto não vai. Por favor, não. É a única coisa que vai. É a única coisa que vai. O resto não vai. É um absurdo, né? O cara de bem, né? Com a possibilidade de dar uma vida melhor pro filho e precisa a mãe ter esse tipo de estudo, você sabe, né? Que quando eu trabalhava no cartório, eu trabalhei num cartório em São Vicente e tal, e eu ficava morrendo de pena, porque ia aquela senhorinha, assim, de 80 anos, com um dinheirinho todo amassado na mão, falando, olha, eu vim pagar aqui, eu quero que solte o meu filho. A gente, não, minha senhora não é bem assim, não é desse jeito. Mas ia. E o cara, maior cara de pau. E eu conheço gente que fala, não, eu vou preso. Eu conheço gente que ficou preso um mês. Prefiro ficar preso. É, não, mas isso não extingue a dívida. Não, mas ele a dívida é solto. Tá lá. Mas ele é solto. É, mas é como o Flávio falou, né? Pelo menos não fica preso? Não fica preso? Um mês só preso. Nesse caso ainda funciona a prisão, né? Acho que talvez seja o único caso. Quer dizer, tem que ver, dependendo da camisa da pessoa, às vezes pode ser que você receba um indulto, mesmo devendo, né? Vai saber o que pode acontecer. Não, é, a criançada precisa comer, né? Até pra saber quem é a Dilma, quem é de direita, quem é de esquerda. É, pra não ficar igual a Fernanda meio então, perdida aí no mundo, né? Flávio Santana, você tem acompanhado a novela Babilônia? Não. Não, mas olha só, eu não tenho assistido, mas eu acompanho as notícias e temos que, em dois capítulos dessa novela Babilônia, ou seja, na segunda e na terça-feira, Beatriz, a personagem de Glória Pires, já transou com quatro caras. Já, em dois capítulos já foi com quatro caras. Nos bastidores da Globo dizem que ela seguia essa meta. Ao final da novela, transou com 600 pessoas. E teremos a Glória Surfistinha. Teremos um novo personagem. Então, pelo que eu vi no primeiro capítulo, eu assisti o primeiro capítulo. Lembrou muito aquela novela Vale Tudo. O formato. O mesmo casal, né? Que é a Glória. Qual que é o nome dela? Glória Pires. A Glória Pires e o Cássio, né? E o Gabus Mendes, né? Formavam o mesmo casal na outra. Na Vale Tudo. É um revival, eles estão fazendo um revival. Praticamente, para paralisar, né? Tem uma semelhança. A última novela que teve, que era aquele que todo mundo era filho dele, que teve o Félix, o pai dele também. O Antônio Fagundes. Antônio Fagundes pode, porque a Glória Pires não. É impressionante. Mas é que o Rebô, a gente comenta bastante isso daqui, né? Tudo bem, a novela é uma obra artística e tal, mas é complicado, é uma novela atrás da outra, só divulgando o que é pior, né? Não, eu tô falando realmente de infidelidade, bagunça. Essa última novela que chocou muita gente, nem lembro o nome agora, é do Império, que o filho matou o pai, sabe? Então, umas coisas de valores invertidos que realmente preocupam, porque é 9 da noite, né? Então a criançada tá ligada, não sei. Bom, cabe o pai e a mãe tomar conta disso, né? É, mas também muda o canal, também não melhora muita coisa, né? A TV aberta teria que ser muito repensada. Pois é, ou você vê sexo ou você vê corrupção. Não tem muito, né? O caminho tá realmente complicado. Netflix. Eu acho que é a nossa... Verdade. Propaganda gratuita aqui, Netflix. Será que eles vão tirar uma assinatura igual deram? Olha só, olha, o Flávio Santana tá falando aqui. E falando em caminhos complicados, ó, muitos ouvintes mandando mensagens aqui sobre a situação de alagamento na cidade de Santos. Um mandou aqui, ó. A entrada da cidade de Santos até o centro totalmente parada. Traga um submarino na entrada da cidade. Ou um navio. Quer dizer, não tem mais muito. Aliás, fazer, você, né? Que está aí parado em qualquer canto da cidade e quiser participar com a gente através do WhatsApp, é só mandar mensagens agora. 98196-5306. Perfeito. E essa situação de drenagem tem que ser feita com urgência, né? Pela Prefeitura de Santos. Porque tem mais qualquer chuva. Hoje tudo bem, choveu bastante. Acho que não tem dinheiro. Você acha que não tem, cara? Não deve ter dinheiro. Tá subsidiando tudo pra Piracicabana? Não, o dinheiro é pra pagar jornalista. Ah, pode ser. E links patrocinados do Facebook. Links patrocinados, custando dinheiro, né, Alexandre? É. Aliás, você viu mais um, né, que você acabou de mostrar aqui. Um link patrocinado de alguma coisa aí da prefeitura. Link patrocinado da prefeitura. 8 mil visualizações. A hora que eu vi, estava em 8 mil. Agora vai saber pra contar, né? Tem que investir, né? Que assim dá bomba, né? E cada views, lembre-se que é pago isso. Cada view é pago. Cada view é pago. É, daí não sobra pra fazer a drenagem, né, Flávio? Quem tá pagando isso? Não sei, cara, não sei. Deve ser eles. OS's. OS's, né, provavelmente. É a parceria público-privada. Agora, sem contar a agência de publicidade, que deve cobrar uma nota pra poder fazer também, isso. Sim, porque, também. Com certeza, não é a equipe de TI que faz isso. Também. As obras de drenagem foram anunciadas no início de fevereiro, né, que eles anunciaram que iriam fazer. Mas tem que fazer com uma urgência, porque é o que eu tava falando. Hoje, realmente, choveu bastante. Mas, via de regra, tem chovido todo dia aqui. Aqui na Fernão Dias, que é o endereço da rádio, uma chuva de 5 minutos alaga tudo aqui. Tudo, né? Deixa eu perguntar. São as águas de março, né? Acho que eles não sabem. As próximas eleições, ano que vem, é isso? É, ano que vem já. Provavelmente outubro. Isso. Então, setembro, agosto. Em julho do ano que vem, acho que começam a fazer alguma coisa. Bom, se Deus quiser, né? Pelo menos nessa época, se pelo menos a maquete. Okay. Mas eles fingem que começam a fazer. Não, pelo menos a maquete. Aí a maquete, para. Passou a eleição, para. Tristeza, hein? Inclusive, hoje... Foi assim com o VLT, né? O VLT começou na eleição, tá bombando, todo mundo feliz, porque vai... São Vicente tá super adiantado, né? Tá super adiantado. Aí passaram as eleições, o que aconteceu com as obras? Então. Pararam, empacaram. Vocês têm muita pressa também. Vocês vão ver no que vem como vai andar. Vocês têm que esperar 2016, é um ano. Muita coisa vai acontecer. Flávio Santana, vamos para um break. Daqui a pouco o Rebo está de volta com informações excelentes sobre o programa do Gugu. A gente já volta. O verão rola aqui 365 dias por ano. We make a chance. 102. Rádio City. So that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Bebu. É amanhã, né, o almoço? É amanhã, não, é sábado que nós vamos almoçar com, sábado, os ganhadores, sábado, com as ganhadoras do Rebo das Moedas. Isso, é sábado, mas não divulga, né? Senão vai mais gente e acaba a comida. De novo? De volta com o Repórter, a gente vai fazer um negócio no Riviera, que daí você tem que ir, Alexandre. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Alexandre Figueiredo, doutora gente, Patrícia não, Lovarinhas. Não. Flávio Santana, você falou que você e Camila Gomes lançaram na 102, na página do Facebook, isso, um esquema. Uma brincadeira, uma nós brincadeira fizemos uma brincadeira. Com cachorrinhos, com pets. É, não, porque é o seguinte, a Camila, não sei se vocês sabem, ela ganhou um cachorrinho. Ah, que lindo. Que disseram pra ela que era um Yorkshire. Pô, uma graça. Deram um banho no cachorro, virou poodle, amigo. É o pipoca. Virou, é o pipoca. Virou um poodle com uma cara de cínico, de sonso, que vocês não têm noção. A foto dele vira lá. É meio poodle, meio vira-lata, né? Ele parece uma lhama, na realidade. Olha só que gracinha. E tá lá no Face. Aí a gente falou o seguinte, se você, ouvinte, tiver um cachorrinho, um gato, papagaio, qualquer bichinho de estimação, coloca lá também, pra gente conhecer, pra todo mundo trocar ideia. Da raça não sei, inclusive. Da raça Street Dog. Cachorro de rua. Show de bola. Começou hoje isso, então? Começou hoje, brincadeira. Ah, fechou, valendo, então. Vai ganhar alguma coisa? Não vai ganhar nada, porque isso não é foca. Ganhar tudo na vida? Porque as pessoas não são foca. Foca você pede pra bater palma, você dá uma sardinha. Não, não é ouvinte assim, da rádio não é foca. Que vai lá brincar só, se divertir um pouco. É, exatamente. Sair dessas brigas todas. Olha só, o Flávio Santana, o garoto aqui quer acabar com o Rebu, não quer? Quer acabar com o Rebu. E a Band quer acabar com o CQC. Vai mal a coisa, não, vai de verdade. Já. São duas semanas, né, dessa nova formação com o Dan Stubach. E a audiência aqui no primeiro programa, a expectativa era que ela fosse de 4 pontos, ela foi de 3. E nessa última segunda já caiu pra 1,5. Nossa. Né? Eu assisti o programa e realmente tá um tédio. Ruim. Tá? É, tá gravado, não é mais ao vivo, porque eles querem ver se o Dan pega o estilo. Não teve pegada nenhuma. O programa tá totalmente perdido, sem foco. Posso falar um negócio? Quando anunciaram o Dan, antes mesmo de ver, de saber de qualquer coisa, eu pensei, não vai dar certo. É, tem que ser outro programa, não, outro o Dan formato. É ator, cara. Não tem nada a ver com o apresentador. É eu diferente. Acho uma outra não, ele pegada. Até faz. Ele tá, faz no GNT, ele faz a saia justa dos homens. Uhum. Ele até isso, tem que uma Marcelo pegada Isso, o Marcelo Tanz assumiu legal. O local. O Marcelo Tanz assumiu o local. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver. Tem que ser outro programa, outro não, programa. E a roupagem. Pode ter críticas ao Marcelo Tanz, mas, cara, ele domina muito bem aquele estilo de... Ele é o Marcelo Tanz. Ele fazia o Ernesto Varela. É uma outra situação. Politizado. E a banca ficou cansativa. Que agora você tem Marco Luque de um lado, que também já desgastou. E do outro lado, Rafael Cortez fazendo mais do mesmo, a coisa realmente não anda. A probabilidade é eles vão dar mais um mêsinho aí de chance pra ver se recupera, mas eu acho que o CQC já era. Pede pra ir no banheiro e sai, vai embora. Boa pena, né? E falamos do Jô ontem, né, que o sexto vai virar quarteto, e olha só que legal que a Globo vai fazer também com o Jô. O Jô vai ter um quadro de moda no Fantástico. De moda, o Jô Soares. É bem escolhido, né? A Globo tá com uns projetos interessantes. Jô Soares vai ter um quadro de dentro de um quadro de moda, o Jô vai ser um dos responsáveis. Tamanhos extras. Gigantescos, né? Gigantescos. No Fantástico, que podia mudar de nome, podia se chamar Legalzinho, que já não é Fantástico, já tem um bom tá tempo, tão né? Fantástico como já não tá, faz né? uma era aí, né? E falei do Gugu aqui no bloco anterior. O que aconteceu? Há duas semanas atrás, Augusto Liberato entrevistou quem? Suzane von Richthofen. Uma santa, aquela filha que toda aquela mãe gostaria menina, de ter, né? Menina pouco agressiva, mas enfim, tá lá com um rapaz. Namorada do agora. Sandrão. Não, mulher do Sandrão. Mulher, né? Mulher, cara. Essa é mas eu virar pastora, né? É, ela era pastora evangélica. Ela aceitou Jesus. Tem que ver se Jesus aceita ela, né? É um outro segmento aí, né? Porque pediu, tem que entrar na fila, tem tanta gente na frente aí, né? E daí temos que agora, ontem, ele entrevistou quem? Goleiro Bruno. Ele deixou o goleiro Bruno como se fosse um santo, entendeu? Que a outra que os cachorros comeram lá, ali. Ah, não, foi um acidente de percurso e tal. Absurdo. É, então, ou seja, é Suzane numa semana, goleiro Bruno no outro. É só bandido. Semana que vem vai ter o José de Dirceu lá na parada, é isso? Por aí. Pode ser, né, cara? Ou aquele genuíno, né? Deve estar no mesmo nível. É uma fase estranha que passa a televisão, né? Exatamente. É o que a gente comentava no bloco anterior. Se você não vê, não, eu não quero ver Babilônia. Vou mudar, vou colocar um negócio mais tranquilo pro meu filho. Tem um programa do Gugu. Eu acho que quando o Gugu passar dessa pra melhor, ele vai ter um problema sério. De? Porque nem o cara lá embaixo vai querer ir lá dentro. Eu também acho. Ele vai ter medo. Eu também acho. Entendeu? Que vai estar muito... Não, tudo pela audiência, né? O que, que será que o goleiro Bruno tem pra falar de tão interessante? Né? E aí te pergunto... Rottweilers. Ele deve ser um bom criador de cachorros. Aí te pergunto, doutora Patrícia Lovarinhas, porque a crítica toda foi babando em cima de Augusto Liberato, dizendo que ele é um babaca, não mudou nada dos programas dele, continua um cara vendido. Porém, deu 12 pontos de audiência. Por que aí, quem o povo está errado? Gosta? O Gugu está errado ou o povo está errado de assistir um programa nesse night? É o mesmo povo que elegeu o síndico do prédio. Exatamente, é bem por aí, né? Vocês entenderam? É bem por aí. Não, porque a gente vai criticar, mas ele tá fazendo um negócio que tá dando uma audiência monstruosa. Ele assumiu o primeiro lugar, né? Bateu o Globo em futebol, que ontem tinha. Tudo bem que tinha o jogo de São Paulo também, não é muito. Ei, quero ver esse jogo aí. Mas até aí ficou em primeiro lugar, 12 pontos de audiência, entrevistando um cara que é um bandido. E volta tudo isso, né? Suzane, ninguém falava mais, tá? E vai repercutindo o crime, aquilo que você, garoto Chaque, que é R-Forte, sempre comenta. O Brasil tem um tesão pela cultura do crime que é impressionante. Pela maldade. É impressionante. Pelo que é errado. É, é, né? A massa, o gosto da massa, exatamente. Né? E saindo, e ele saindo da prisão, ele tem contrato já assinado, né? Quer dizer, dá uma abertura pra um pessoal desse, esse pessoal vira ídolo, gente. E não sem contar entender. Que ele deve ter recebido muito bem pra poder falar. É, sim, muito, claro, ganhando, lucrando. É, né? Totalmente lucrando. Antiético, né? Lucrando. E outra, o que essa pessoa tem pra falar, gente? Além de confessar, se fosse, né, decente. É, não tinha nem que ter audiência, voz, né? Não, não tinha que dar espaço. Não tem abertura, né? Pra uma pessoa dessa. Essa pessoa não tem que ter abertura. Então, aí por essas e outras que eu sou obrigado a falar um negócio que as pessoas às vezes pegam mal comigo por causa disso. Por essas e outras que eu entendo porque na época dos militares existia a censura. Perfeito. Porque você dá liberdade demais pra um lixo como esse Gugu Liberato, ele faz isso que ele tá fazendo. Ele já fez entrevista falsa com integrantes do PCC, bom, e tantas coisas. É, mas se não fizer, ele faz o Ratinho, faz o Datena, então, faz tantas coisas. É, por isso, que tinha, por isso que os caras se regulamentavam daquela forma, entendeu? É. Da liberdade, fazem isso, cara. Não tem, não tem limite, entendeu? É, mas é isso, o Big Brother, o que mais que a gente tem mesmo pra assistir? A TV aberta. Babilônia. É impressionante. Impressionante. Por aliás, chorar, né? Babilônia estreou numa segunda-feira, onde no painel livre, né, que é o programa da cultura, estava lá Eduardo Cunha dando entrevista. E ninguém assistiu, entendeu? Pois é. Não é relevante isso. O importante é o pão e circo. O Brasil, ele é muito acostumado a isso. E nesse segmento do Gugu, que repercutiu muito também, que assim, a audiência é acompanhada em tempo real. O programa é ao vivo, então vai quadro a quadro e vai vendo. Então ele estendeu esse negócio com o goleiro Bruno, até o limite, e o Falcão, o cantor Falcão, ou não o do Rapa, o outro, que tem as vestimentas do... pela segunda vez que foi convidada pra fazer parte do programa, não entrou no ar, que entendeu? É uma pessoa super inteligente, que é professora, inclusive. Não, é interessante, isso não vai, então você tá... Ele é um crítico, é um super crítico. É. Sim. Aquela brincadeira que ele faz é crítica. É que muita gente não entende. É uma metalinguagem genial que ele acaba utilizando, mas já é a segunda vez que ele vai ao programa, isso já aconteceu em outra oportunidade, acho que há duas semanas atrás, que ele vai e não é utilizado. Porque você tem que segurar aquilo que tá dando audiência. O Gugu sempre faz isso. Sempre, cara. E aí acaba pegando mal com esses artistas, que de repente não querem voltar mais. Gugu e outros tantos, né? A gente nem sabe se, se esse Big Brother já não é tão manipulado pra ver o casalzinho que o pessoal quer. Sim, entendeu? Claro. E todos os outros, lógico, não é? Mas é lógico. É geral, é geral. Tudo já é programado, né? Fala, Ale. Diga, Ale. É, tem um ouvinte aqui que passou uma mensagem pelo Facebook pedindo novamente o número do Zap Zap. Você o Rogério. É, o Gordo, tenta lembrar, Gordo. Vamos lá, vou focar aqui. Foca, olha, você colocou um garrafal aqui, tá ótimo. 981965306. Vou repetir. 981965306. Esse é o WhatsApp do Rebu. Entre, fica à vontade. Do Rebu também é o do Jornal da Manhã, mas nem manda porque o Paulo Chico tem dificuldade. Mentira, de ler. Mentira, é só no Rebu, gente. Não aparece muito. Você manda pro jornal, eles não leem. É, não, e você falou que o Gugu sempre faz isso, por isso que eu não vou no programa do Gugu, ele me convida, mas não vou mais. A última vez ele pediu pra mim entrar na barraca do Gugu e eu fiquei traumatizado. Eu era um garotinho. Mas eu duvido que se ele te chamasse pra banheira do Gugu, você. Ah, eu não ia caber, tinha que ser o furô, né, querido? Outro negócio. Eu não entrei na barraca do Gugu, mas os minutos entraram, bom, e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Rick Martin, ele acabou com a vida do Rick Martin. Acabou com a vida do Rick Martin. Sucesso. Olha só, Flávio Santana, ontem eu apresentei aqui no Rebu uma música de uma banda, né? A música chamada Muito Boa. De uma banda chamada Dívida Terminal. É a banda de Ender Gonçalves, que é o cara que ficou famoso como MC Maloca, mas ele montou essa banda que se assemelha muito aos trabalhos do Pedro Letícia. E hoje eu trouxe uma nova música aqui pra vocês curtirem, que é a música 46, tá? Essa banda é nova, né? Ninguém é nova, então não tem CD aí, ainda lançado, não tem como você comprar. Eu tô trazendo aqui pro Rebu pra que você conheça, porque é um estilo muito bacana, são músicas com letras diferentes, engraçadas. Você viu ontem na Tranquilão, que é aquela música feita para os jovens que gostam muito de trabalhar, tá, né? Tá, e hoje qual é que você quer? Hoje é a 46. 46, Dívida Terminal 46, tá. Que é a música que retrata aquele momento, Flávio Santana, que você que está casado, chega em casa e de repente encontra um chinelo tamanho 46. Estranho, né? Tá com o Rebu. Você sabe o que é dessa música, Gordão? Pior você que não, dessa cara. Música? Eu fico imaginando você nessa situação. Opa, vamos ver. situação do nome da banda, que eu quis dizer. Ah, entendi. Eu de biquíni cavadão. Ai, Flávio Santana, você. Você já é um pensou? Sarrudo, viu? Ai, esse moleque. Esse amor é lindo. Né? Posso falar uma coisa? Ele já fez, só que não era biquíni. Vou puxar as barbas de Deus. Bom, o ouvinte pediu, a gente já tocou, já agradou o ouvinte. Quem já deu um nobre ouvinte? Então você chega. Mandou aqui nos avisados e falou, pô, você tem a banda Ventania? Que a gente saiba, não existe uma banda com esse nome. Então deve a gente, ser essa aqui, Vento Ventania. Por analogia, Ventania. Fomos por a música Vento Ventania do Biquíni Cavadão, que vai que você tá alcoolizado no momento, né? E pediu a coisa que você não sabia o que era. A banda Ventania, agradar. Vocês também não são criativos. A banda Ventania é aquela do meu álbum do Santo Surf, entendeu? Pra não poxa, temos agora aqui a presença dele, Dr. Dave Prada, o melhor amigo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E a nossa plateia. Mais trabalho pra ele de graça, de sem cargo no município. Marcação identifica os problemas, né? Ajuda ele a administrar a cidade. Tem melhor amigo do que isso? Tentando chegar na cidade de Santos desde as 3h30, isso, doutor? Desde as 3h30, mais ou menos isso. Ah, tá, então. Tem muitos ouvintes, você pode me ajudar aqui. Muitos ouvintes estão mandando aqui nesse caos que está. Não viram um CT. Você viu algum? Não vi nenhum por aí, não vi nada, só vi água no meio do meu caminho. Eu não sei o que que acontece. Eu vi hoje um CT que deu um show na... aqui na Avenida, aqui na Ana Costa, entrando no Banco do Brasil. Foi uma viatura da CT que resolveu radicalizar hoje, né, Cunha? Como que foi essa história, Cunha? Você tá louco, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. O que que aconteceu? Pensei que tava em Nova York. O que que ele fez? O Cunha ficou abismado, que todo mundo parou ali pra poder ver. Na Costa com o Banco do Brasil. Sabe aquela ruazinha que entra pra Rua Bahia? Ah, sei. Então, ele saiu da Ana Costa e entrou naquela ruazinha. O cara ligou a sirene, fez uma curva, queimou pneu. Sim, ele achou que tava na viatura da Rota. Da Rota, eu ia falar isso. Não, mas eu tomei a providência, liguei lá na CT e... Falou com o Fifi? Não, falei com o coronel lá. Ah, então coronel Oscar, que operacional. Não, então, ele entrou dando cavalo de pau. Como se fosse uma ambulância, uma viatura importante, ou fosse... Linda, foi lindo. Ele devia estar indo correndo multar alguém muito bravo, né? Era o Jack Bauer da CT. Assim, botou em risco um monte de gente, porque as pessoas ficaram muito assustadas ali na hora de atravessar a rua. O que que era, uma Kombi? Não, essa viatura, essa S10 da CT. Entendi. É. Era um gênio, né? Isso aí. Olha, opa. Tu sabe que no meio de... Lamentável. De tanto CT, tem alguns... Tem muita gente boa, como toda a profissão. A maioria são gente boa. Mas tem um outro que é louco, né? O Cunha veio dar notícia e fez carinho no meu ombro. Era isso o programado? Entre outras coisas. Se o rapaz de bigode descobre, meu querido, vai dar uma crise no matrimônio. Ele se empolgou com um biquíni cavadão. Acho que pode ser isso, viu? Dá as desandadas. Deu uma salientada ali, né? Ficou legal. Antes de dar sequência aqui ao programa, doutor David Prada, encontrei um amigo em comum da gente ontem, doutor Osmar Golegan. Você conhece esse rapaz? Opa, claro. Então encontrei ele, é um amigo antigo de faculdade, fui tomar um suco. É o dono do Australiano Bar, porque ele não sai de lá, ele deve ter comprado sociedade. Pô, e aí, o que você tá fazendo? Quanto tempo eu não te via? Pô, tranquilo, cara, tô trabalhando bastante. É que você tá fazendo? Tô apresentando o Rebu. Rapaz, fechou. Fechou, cara. Ele falou, você tá com aqueles reacionários, aquele programa de extrema direita. A gente riu muito, ele jogou o suco na minha cara e foi embora. É bom fazer amizade. O Rebu tem feito muito bem. Ele falou, o doutor David Prada vai lá também? E ele também assim, reaça que nem você? Eu falei, não, ele é muito amigo do Paulinho. Eu sei que ele vai lá falar do Paulinho. Dos caminhoneiros. Aí ele já relaxou, ele já ficou, mais calmo. É muito querido o Rebo, né? Impressionante. Ontem me falaram na academia lá também, a mesma coisa. Falaram, vocês precisam parar de ser muito direita, da direita, muito reacionário. Extrema direita, isso. Extrema direita. Só que eu comentei com o cara o seguinte, cara, a gente aqui não bate só nos vermelhos. Se o Fernando, a gente comentou essa semana, se o Fernando Henrique, se o Mineiro lá, o Aécio. Eu adorei o Se tiver coisa errada, tem que ir preso também, velho. O bom da rádio é que você faz um gesto aqui, o ouvinte não tá sabendo que tá falando. O ouvinte, pra indicar o Aécio Neves, o Flávio Santana fez um negócio mexendo um gesto, no nariz, eu acho que ele usa Naridrim. É isso que você... Naridrim. Faz sentido. E daí o Osmar me confidenciou que tem um amigo dele que não perde um Rebu, porque ele tem planos de conseguir matar todos nós. Ele fica imaginando como é que ele vai acabar com um ele por um. Ele tem parceria com o Habib's? Não, né? Beleza. Assustadora a coisa, viu? Porque a gente recebe coxinhas do Habib, eu vou ficar começando a ficar assustado aqui já, né? Tô fazendo. Outra coisa legal também é que a gente começa a levar um monte de bloco no Facebook, não é? Verdade. Nossa, que tem gente que já me bloqueou também no Facebook quando a gente... Nossa, eu tô ficando com medo de vocês. Acho que eu vou embora. Você faz uma vez por semana só. Eu já me adiantei. Todo mundo que era vermelho eu já excluí. Já entendeu? Excluí. Inclusive gente muito famosa aqui da cidade. Botei pra correr. Não quero saber. Porque pra mim não costumo andar com gente mal. É um grosso, né? Olha o caráter grosso. No mundo. É. Bom, mas vamos com notícia, Flávio Santana. Olha só, falando de Santos especificamente, olha que bacana. Mais do que um pronto-socorro, uma verdadeira academia para enfermeiros, médicos, pacientes e acompanhantes. Atualmente, no PS Central de Santos, é preciso ter coração bom e muita disposição. Isso porque nenhum elevador do prédio está funcionando, o que obriga o povo a usar as escadas para acessar o primeiro piso onde fica a internação. Há mais de 2 semanas, doentes, acamados ou que não conseguem se locomover têm sido carregados, literalmente, no lombo de funcionários e acompanhantes, assim como os materiais de higiene, equipamentos médicos e alimentos trazidos a eles. Todo isso mundo... na onde? No pronto-socorro central? No pronto-socorro central de Santos. 2 semanas que os elevadores aí não funcionam. Aí fala se o vereador Carabina e se o Kenny estavam lá, não? Não tem. Porque, sempre, às vezes, então, eu sempre ouço falar que eles estão lá ajudando as pessoas. Não tem. Às vezes faltam até nas votações para poder ficar lá. E quem está ajudando é o prefeito, ele está inovando, cuidando e avançando. Sempre. As pessoas, ao invés de usarem o elevador, estão fazendo exercício, usando a escada, vocês não entendem. É cardio, né? Exercício cardio, tudo. Né? Poxa, é lógico. Ó, ele está inovando tanto na saúde que não tem nem cadeiras de roda para dar apoio. O pessoal tá sendo levado no braço mesmo. É, faz levantamento de peso, pô, fortalece o músculo. Vocês e, também. Adivinha, os banheiros, ou as declarações aqui da reportagem dos usuários lá do PS, é que os banheiros estão imundos. Acho que é pra combinar com os banheiros da praia também, né? Um padrão. Não. É pra nos banheiros, eu vou explicar. Tem um folheto que diz como queimar caloria limpando o banheiro. Então o pessoal ajuda a limpar o banheiro também e queimar caloria. Vamos abrir o telefone pros vereadores ligarem pra gente? Poxa, vereadores de Santos, todos estão convidados a ligar agora para dar uma satisfação pra gente aqui, 2104-5410. Tá liberado, você vai entrar ao vivo agora para explicar por que ninguém tá fazendo nada. Telefones abertos para vocês fazerem amizade com o pessoal do Rebu aqui. Simples. Porque olha só que bonitinha, Flávio Santana, a nota da prefeitura. Olha só. Deve ser algum vereador ligando. Em nota, a prefeitura informa que foi aberto o chamado na empresa responsável pela manutenção dos elevadores, que ontem consertou um dos equipamentos. O outro elevador segue desativado porque faltam algumas peças e devem ser arrumados até o final deste mês. É rápido, né? O negócio aqui é urgente, olha só. Sobre as cadeiras de rodas, alegam que algumas foram levadas para manutenção e serão respostas amanhã. É rápido, né? Você vê, a reportagem procurou amanhã, já tá voltando a manutenção. Também foi aberto o processo de aquisição de cadeiras de rodas para pessoas obesas. Muito obrigado. Sobre a higiene e limpeza, informam que o serviço é feito seguindo a lei e que todos os ambientes estão dentro dos parâmetros legais. Isso significa o quê? Né? Gente, as desculpas são sempre as mesmas. As falas são sempre iguais. Estou ficando nessas, já imaginou se você passa mal? Não a pessoa te levando no lombo? Como assim? Imagina, agora tem cadeira pra mim, pra obeso. Eu sou o Kenny te levando no ombro. Sim, vereador Kenny levando você no ombro. Não aguenta nem levantar ele, quanto mais levando no ombro. Mata o Kenny. Meu Deus do céu. Nosso Flávio plano de saúde, né? Não, não saúde realmente... É o que a doutora comentou. E as notas, né? São sempre assim. Nunca realmente assumem a responsabilidade. É sempre um negócio, não. A gente já sabia que, olha, faltou a peça. Pra QPS, pô? Tem a concha acústica. Poxa, acabou de ser inaugurada. Você reclamam tanto. Olha, eu não vou nem comentar muito. Tem tantas obras da cidade, né? Tem o Pontilhão ali da Carvalho com o Canal 1. Tem. Tudo bem que tá parado, mas tem a obra da Riachuelo. Tudo bem que tá parada, só tem dois funcionários, mas... Tem a João Pessoa... Tem a João Pessoa que não pintaram ainda faz 4 meses, que faixa de rolamento tá meio difícil. Não, desculpa, depois o Manteiga é xingado lá no Einstein, vocês viram esse vídeo? Uhum. Depois ele é xingado, agredido no Einstein, que ele entra lá pra fazer uma consulta, o pessoal se revolta na lanchonete, ele é xingado. Tô acordando, né? Ofendido, e ele fica bravo. Tô acordando, né? Quer dizer, não dá pra entender. Ele foi hostilizado, expulso do hospital. Acho que era a esposa dele, né, que tava doente, e ele teve que ir embora. Vai pro SUS. Mas não em Santos, né? Porque não tem elevador, não tem banheiro. Senão ele vai ter que carregar lá no colo, né? E vamos aprender, Flávio Santana, olha só, a banda Ventania existe sim, informou um ouvinte aqui pelo WhatsApp. Presta atenção, ele manda aqui, ó, procurem no YouTube Ventania, Cogumelos Azuis. Deve ser uma música assim, educativa, Cogumelos Luiz e Murphy, será que é isso? Liguem, cara? E falem com o Enxaqueca que ele vai fazer um negócio meio bolado, pra tocar a música aqui. Você tocou o Biquíni Cavadão, pergunta se a gente tem Matanza, toca aí. Tem, ali no Saboó. Ali tem Matanza. Vamos para uma brincadeira. Temos um ouvinte agora aqui, deixa eu ver. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Tudo bem? Quem fala? É o Bruno Copertino de São Vicente. Fala, Bruno. Eu queria saber porque toda vez que chove aqui em São Vicente, alaga tudo. É com o Chile. Vocês reclamam demais aí, São Vicente, também, sem razão. Não, tá demais a situação aqui, viu? Tá desligado. Entendeu, Bruno? Obrigado pela participação. Ah, fica a pergunta no ar aí, né? Olha, mas Bruno, tá melhor por São Vicente do que por Santos, porque eu vim de São Paulo e Santos do 61 ao 64 no quilômetro, tava completamente alagado e não se entrava em Santos. Né? O projeto Santos Surf implementado já, não tá em fase experimental, já tá implementado. São Vicente, como eu vim pela rodovia, eu fui por São Vicente, peguei a praia e cheguei em Santos. Né? Então, olha que São Vicente ainda tá melhor, tá avançando. Perfeito. E falando sobre, a gente precisa fazer uma pausa. Como o São Vicente está avançando, é legal, é engraçado ouvir isso. Acho que faz tempo que a gente não ouve algo parecido. Não é? São Vicente está melhor que Santos. Olha, eu nunca imaginei dizer isso na minha vida, mas é verdade. Está trabalhando demais lá, doutor. Flávio Santana, a gente precisa fazer uma pausa agora emergencial e pedir um pouco de ajuda, porque um outro ouvinte acabou de mandar: não façam piadas com Matanza. Quer dizer, vão matar pelo Matanza. Eu senti um tom meio de ameaça nisso. A gente ir para um break antes que nós tenhamos. Mais um ouvinte rapidinho? Rolou um processo já. Eu cheguei e começa a rolar processo, né? Ameaça. Não façam piadas com Matanza. Tá. Parou de tocar, impressão minha? Acho que parou, né? Parou de tocar. Então, você quer? Posso rolar uma música? Deve. Agora. 102. Hi, I'm Toglo. Rádio City. It's about one relationship, me being very open about my mistakes. Simplesmente a melhor. I eat my dinner in my bathtub. Then I go to sex clubs. Watching freaky people getting. Dias de inscrição. Santos Run 8K. A corrida oficial do Santos Futebol Clube. Dia 5 de abril, com largada na Vila Belmiro e chegada dentro do campo. 2.000 pessoas já se inscreveram. Inscrição no site santosrun.com.br e na loja Vila do Santos, na Vila Belmiro. Somente até dia 27. Santos Run 8K. Dia 5 de abril. Patrocínio: Atri Fiat, Construtora JR. Apoio: Shopping Pátio Poranga e Tam Viagens. Produção: De Bueno. Promoção exclusiva. Bom dia, agora é mais um novo conceito em presentear. Nesta Páscoa, a Bom Giorno tem vários kits econômicos, pelúcias, balões e chocolates trufados. Entregamos domingo de Páscoa, sexta-feira santa aberta até às 17 horas. Bom Giorno. Bom Giorno. Flores, cestas e lingerie. Bomgiorno.com.br ou 3237-0102. Porque você é único. Na Unimonte, seu caminho para o topo tem muitas possibilidades. São 34 cursos de pós-graduação e MBA, 9 deles exclusivos na Baixada, nas áreas de comunicação, educação, engenharia, gestão e negócios, meio ambiente e saúde. Se você não cansa de aprender, seu lugar é na Unimonte. Acesse pós.unimonte.br e faça já sua inscrição. Unimonte, a vida é na prática. Rebu, oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Estamos de volta. Estamos de volta, Flávio Santana, Alexandra Figueiredo, doutora Patrícia Lovarinhas, deglutindo um pedacinho ali de salgado. Sabia no que canto. Ia escapar dessa. Calma, não ri que dá pra ver as alfaces, fica estranho, doutora. É um garbo elegante, você até comendo, né? Eu já teria me babado todo. É impressionante como a mulher é incrível. Alexandra Figueiredo, você trouxe uma amiga sua hoje aqui. Sim. A Andressa, mas infelizmente não é pra notícias bacanas e positivas. Infelizmente, hoje a gente falou de notícias boas com os animalzinhos, mas agora, olha só, eu vou ler uma pequena introdução para que os ouvintes consigam entender o que está acontecendo, tá bom? Ontem foi postado por uma das protetoras a seguinte nota no Facebook. Tinha uma foto de um gatinho siamês que estava abandonado, né, em São Vicente. Este gato, ele foi encontrado no dia 16, com o maxilar quebrado, na Tancredo Neves, em São Vicente. A moça que o achou ligou no centro de zoonoses da cidade e foram buscar na parte da tarde. Ontem, no dia 17, eu e muitas pessoas ligamos lá para saber dele. Não podem dar informações pelo telefone? Como? Eu falei que eu ia pessoalmente para adotá-lo. E também não permitiram nem eu indo lá. E hoje, dia 18, tentei de novo e nada. E ainda escutei que se ele não ficasse bom, disseram que se ele não ficasse bom, disseram que os animais em geral são devolvidos para o local. Mas eu falei, não precisa, porque eu vou voltar. Não precisa ele voltar para a rua. Sou eu que estou querendo adotar ele. Foi quando a moça que atendeu começou a se alterar e estava louca para desligar. Falei que passava meu telefone e tal e depois ia buscá-lo. E não quis anotar e nem sequer dar uma informação a mais para gente. Agora, alguém pode me explicar o que esses órgãos estão fazendo? Quem pode responder essas perguntas meio com atitudes lógicas? O que acontece? Aí eu, por ter a fanpage do Animal SOS, já há muito tempo eu recebo denúncias em inbox de pessoas que vão no centro de zoonoses querendo adotar animais, não conseguem um atendimento por telefone fácil. Quando vão lá para adotar os animais, o centro de zoonoses é uma verdadeira sujeira. Aonde? Isso é São Vicente que você está falando. Vicente, tá, isso é de São Vicente. Mais uma de São Vicente, hein? E vários fatos de que protetoras ou pessoas que desconhecem dos trabalhos dele, tipo, acharam que tem um animal, levam para o centro de zoonoses. No dia seguinte, as pessoas ligam para saber, o animalzinho está... O animal some como num passe de mágica. O animal some. Aí querem visitar o animal, sempre dão esse tipo de desculpa. Agora, como esse fato aconteceu ontem, é assim, muito recente, aí a Andressa, né, a primeira dama, está aqui do Ondra Vegana, e ela vai relatar sozinha, pessoalmente aqui, porque ela estava pessoalmente hoje lá. Diretamente envolvida com toda a situação. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pelo espaço de vocês. Em resumo, o que aconteceu, que a Alexandra deu essa introdução, a conclusão foi a seguinte: depois de 3 dias de tentativa com o CCZ, o animal foi... a gente teve a informação através de um vereador de outra cidade que o animal havia sido eutanasiado com suspeita de raiva. Mataram o animal. E aí a gente falou, ok. Então nós chegamos hoje 7:30 da manhã no centro de zoonoses, já havia funcionários lá dentro, fomos recebidos pela veterinária Fabiola. E o seguinte, esse é o resumo do que ela passou pra gente, é que a gente não pode ter vistas nenhuma dessa documentação. Desde que o animal entrou, Esse animal tem um procedimento de retirada de cérebro quando há uma suspeita de... De raiva. De raiva. Então a gente entende que é um procedimento, esse material vai para São Paulo, e a gente pediu qualquer tipo de acesso para ter um histórico e a credibilidade da prefeitura em cima disso. Fomos informados que, inclusive, o CCZ não possui quarentena para esses animais que têm doenças infecto-contagiosas. Então tem muita coisa errada nesse meio. Para quem não sabe, o CCZ é o Centro de Zoonoses de São Vicente. Perfeito. Tá. Então, nós estivemos lá por esse animal e representando, na verdade, todos os outros que a gente sabe de casos com problemas. E a gente entende que foi feita uma eutanásia sem necessidade, porque haviam protetores e pessoas dispostas a cuidar desse animal. Pegar, resgatar o animal e cuidar dele. Ele não teve essa chance, né? Uhum. E a gente precisa de respeito não só com os animais, mas como com os munícipes que também levam seus animais e precisam de um atendimento digno para eles, né? Então, vou fazer o seguinte... Eu queria esperar só mais um minutinho, a gente vai falar a respeito disso e vamos pedir a opinião do Dr. Dave. Daqui a pouco ele vai falar a respeito disso, mas quem tiver mais informações e quiser passar pra gente, pode mandar pelo WhatsApp da rádio. Perfeito. Né? Que é o 981965306. Pessoal da Zoonoses de São Vicente, se quiser entrar ao vivo com a gente aqui também, pode ligar. 2104-5410. Vai entrar ao vivo no ar aqui para esclarecer. E já a gente troca uma ideia com o Dr. David Prado aqui para saber se realmente eles podem se negar a dar qualquer tipo de informação, documentação ou coisa parecida. Vale relatar que, né, que pessoal, funcionário público, são todos pagos com dinheiro nosso, né? E como falei, não é a primeira vez que isso acontece, não é um fato exclusivo, isso vem acontecendo há meses, quem sabe, é um fato isolado, é exclusivo que eu digo porque aconteceu agora e referente a esse gatinho, não é somente por esses, mas como é um fato muito recente que aconteceu ontem, eu espero que tome alguma atitude, né? E que isso não possa mais acontecer. Quem tiver outras informações, ou também já passou por isso, o telefone também está aberto aqui. Eu acho que os munícipes de São Vicente sabem bem mais até mesmo do que a gente, quem já precisou dos serviços dele. Então, fica aí aberto para os ouvintes que puderem se manifestar. E pode mandar pelo WhatsApp, 981965306. Perfeito. A gente já vai voltar a falar dessa história, mas eu separei um áudio, porque o Lula, né, o nosso ex-presidente, ele já foi uma pessoa com os pensamentos um pouco diferenciados, Flávio Santana. Do que ele tem hoje, né? As coisas mudam bastante. E aqui eu separei um áudio de uma entrevista que ele deu ao Programa Livre, quando o Serginho Grossman tinha 11 anos de idade, mais ou menos, quando ele foi questionado por uma menina da plateia se ele é a favor ou não ao impeachment, e preste atenção na resposta do ex-presidente Lula. Ô, Rebu! Quando você e o Collor foram para o segundo turno nas eleições e depois o Collor ter vencido e ele ter sido, assim, tipo, ter acontecido impeachment, o povo ter reagido contra, como você se sentiu nesse momento? Olha, o que foi gratificante para mim foi saber que aquilo que nós tínhamos denunciado durante a campanha foi provado 3 anos depois, né? Tudo aquilo que aconteceu, nós denunciávamos durante a campanha, não apenas nós, uma parte da imprensa denunciava, intelectuais denunciavam, artistas denunciavam, todo mundo sabia, porque o passado político do Collor era um passado político tenebroso. Agora, foi uma pena que precisou 3 anos para provar, mas foi uma coisa importante, o povo brasileiro, pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. Muito bem. Rádio City. O Rebu. Voltamos. Colocar ordem aqui na escolinha do professor Raimundo aqui. Isso. Doutor David Prado, você tinha ido comer, essa que é a verdade, né? Não tem nenhum motivo mais nobre do que esse. Apesar que ninguém deixa um motivo nobre pra você, né? Ele tá tentando a meia hora comer e não consegue. Não consigo. Tô quase chegando no final, né? Aqui. Eu sou profissional. E você perdeu, mas agora já deu pra você entender bem o caso. Estamos de volta, então, com o doutor David Prado, Alexandra Figueiredo e Andressa. É isso, acertei? Vegana. Do Leandro, é isso? Andressa Vegana. Ele acertou o nome da menina, isso é um milagre. Vamos lá. Diga lá, doutor, o que você achou dessa situação? Então, ela estava contando a dificuldade que ela tem de informações, de ajudar os animais lá em São Vicente. É, e eu estava dizendo para ela, primeiro, que existe uma lei de acesso à informação, né? Que ela pode solicitar informações a qualquer prefeitura, não só São Vicente. Já falei sobre essa lei de acesso aqui. Acessar o site da prefeitura e pedir as informações sobre o município que ela quer. É, como ela tem uma ONG, o que eu estou sugerindo a ela é procurar o secretário de saúde e tentar fazer um convênio com o município para ajudar, inclusive a prefeitura, a cuidar desses animais. Estou me colocando à disposição, conheço o secretário de saúde lá de São Vicente, de conversar com ele, tentar marcar uma reunião e ver a possibilidade aí de um convênio com a prefeitura para que os dois, o Centro de Zoonose e a ONG aí que ela participa, possam atuar junto aí em defesa dos animais, que é um objetivo comum tanto da prefeitura, né, quanto da ONG. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Deu uma adiantada boa agora, né? Com certeza. A gente reforça aqui, prefeitura, nós estamos de olho, hein? E não é um caso isolado esse, né, Andressa? Não, é, infelizmente, né? É, eu só quero agradecer aqui novamente ao espaço, ao Mussi, né? A todo o grupo Mussi pelo espaço. É, para quem de repente perdeu, que tiver o fato que aconteceu, amanhã já deve estar passando em todas as TVs aqui da Baixada Santista, porque, como falei, não é um caso isolado. Claro. É, então, agradecendo novamente aqui ao espaço da 102, que sempre ajuda a gente nessa causa. Perfeito, você agradeceu ao Mussi, principalmente ao seu Lupércio Mussi, que da família Mussi. Sim, é o cara sim. Mais genial, incrível e que eu amo demais. Puxa saco demais. Não, demais. É que às vezes ele pode estar ouvindo, olha, né? Doutor. Olha, eu agradeço o elogio e eu vou te devolver casa caiu. Com uma crítica a vocês. Porque o David está comendo. E não pode comer aqui no estúdio porque... Ai, casa não, caiu. Deixa eu explicar. Ele fica comendo, eu vi a cara, eu vi a tua cara. É. E eu fico receoso que você coma o microfone. Vai dar um prejuízo. Eu sabia que isso acontecia. Não é verdade? Você estimula a fome. É verdade, porque o tamanho do meu estômago é bem diferente do dele, né? É. Então é perigoso, é perigoso. Então... E confesso que eu tô olhando pro microfone como se fosse um McFlurry já. A coisa incrível. Como é que ele pega o braço do lado aí, Flávio? Pensa que é um chocolate. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo beleza? Quem fala? Leandro Ativista aqui. Pronto, tchau. Foi um prazer falar com você. Nós estamos com a sua mulher aqui. Não, brincadeira. Fala, Leandro. Tô sumido aqui, tô mais voltando aqui. É, sobre esse caso aí do CCZ de São Vicente, acho importante salientar que, é claro, a prefeitura é a principal culpada de tudo isso, né? O poder público municipal, executivo, né? Mas não podemos deixar de lembrar que foi criada pelos parlamentares aqui da região a tal Frente Regional de Defesa Animal, aqui a Frente Parlamentar Regional de Defesa Animal, que não faz absolutamente nada em casos como esse, né? Então são vereadores de várias cidades, dois mais ou menos em média por cidade, tem Santos, tem São Vicente, e quando acontecem esses casos, eles simplesmente não se mexem, não dão uma nota oficial, não investigam, ou seja, se elegem com a bandeira de defesa animal, não defendem os animais, quando mal fazem alguns poucos projetos de lei, ou seja, fiscalizar o executivo, que é o que realmente faria diferença na vida dos animais que precisam da atenção do poder público, não fazem, né? Não fazem. Então, eu sempre gosto sempre de estar lembrando a população para não se deixar levar por esse tipo de político, que nesse caso, mais uma vez, não teve resposta do poder público por parte desses parlamentares, dessa Frente Regional Parlamentar de Defesa Animal aqui da Baixada. Falou, Leandro. Obrigado, cara. Um abraço. Isso, recado dado. Precisamos ir para o nosso último break. Vamos agradecendo lá. Demais a sua presença, Andressa. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada pelo espaço da 102 aqui, viu? Legal. Imagina. Vamos embora, então. Um abraço pro Leandro. Adorei conhecer a Andressa. E muito bom saber que nosso relacionamento acabou, Leandro. Vamos embora, então. Daqui a pouco o Rebu está de volta. Olha, quer escolher uma música? Vou tocar uma música legal aqui. Música... O que tem pra gente escolher? Coloca a ventania aí. Tem ventania aí, não? Não tem ventania. Ó, vou tocar uma música que vai estar no Lollapalooza. Eu tenho aqui as opções, ó. Calvin Harris. Show. Tem Foster the People. Tem Interpol, Jack White, Pharrell Williams. Posso pedir Foster the People? Eu adoro essa banda, acho genial. Foster the People, vamos pode ser? Daqui a pouco o Rebu tá de volta. Vamos lá. Queria fazer um test drive. Claro, o Leandro Hassum vai acompanhar vocês. Vamos lá? Vamos lá. Tá sentindo o motor? E a posição de dirigir? Perfeita, né? Perfeito. Você sabe o que faz a diferença no Volkswagen? A tecnologia alemã, baixo custo de manutenção e a maior rede de concessionárias do país. Bom negócio quando compra, melhor ainda quando usa. Vai fazer nenhuma piadinha, não? Piada? Com seu dinheiro? Aqui na Volkswagen? Jamais. Somente neste fim de semana. Feirão em Santos, no Mames Convention Center. Não perca! Up 2 portas com ar-condicionado por apenas R$29.990. E Fox 1.6 completo por R$39.990. Quando juntos fazem um trânsito melhor. Jantar e sobremesa grátis. Esta e outras promoções é no Rivieras Motel. Estamos de volta com o Rebu. De volta. De volta com o Rebu, Flávio Santana, doutora Patrícia Lovarinhas e só, porque foram os abandonados. É um casting que foi eliminado, não sei o que. Ah, voltou o doutor Devi Prada aqui. Doutor Devi Prada também tá com um problema de reposição hormonal terrível, né? É muita mulher, ele fica. É que é o negócio, cara. Tem várias opções. Que tem Alexandra Figueiredo. Esse gordo não conhece o perigo. Hoje tá florido aqui hoje. Ah, tá impressionante. O aroma é outro, né? É outro universo. É muito bom isso aqui. Viva de volta dengue. Com o Rebu. Viva dengue. Viva dengue. Olha, o que tem de ouvinte mandando as músicas do... O Alexandre tá só de olho querendo entender o que tá acontecendo aqui. Não, é só uma poesia, tô fazendo poesia aqui. Bom, vamos lá. Ó, já estamos no último bloco do Rebu. Tá impressionante acabando. Como isso aqui passa rápido. Escuta essa daqui, ó. O Aeroporto Metropolitano do Guarujá é uma das diversas obras regionais que os habitantes da Baixada Santista ainda sonham em sair do papel. Porém, ele parece estar bem próximo de se tornar realidade. É o que acredita a prefeita do município do Guarujá, Maria Antonieta de Brito. Ela espera que o local já esteja em fase de operação inicial ao término do seu mandato em 2016. Isso que é o bem próximo. Nossa, a plateia tá reagindo aqui. A plateia tá reagindo. Eu acho que tinha que parar de pensar em avião, porque o avião vai descer e vai precisar de carro. Tinha que ser o transporte dos Jetsons em Santos, né? Porque com essa onda do Santos Surf, não tem outro transporte viável, né? Não, mas eu acho que vai sair depois do túnel, vai sair rapidinho. Não, mas eu gostei disso, que é um negócio que é breve, né? Mas vai iniciar no final do mandato dela de 2016. Você vê como 2016 vai acontecer coisa. Olha, a drenagem de Santos acontece vai em 2016, ser um ano, hein? VLT, Ponte Pêncil, túnel. Vai, 2016 é um entrada ano. Match, Santos, né? É o ano da Baixada. Mas é lógico, porque tem eleição, né? É o ano da eleição. Aí, né? Tem prefeito que quer se reeleger. E não vá mais, avançar mais, criar mais. Pelo amor de Deus, não fala isso não, que eu tô traumatizado com esse negócio. De uma hora pra outra, todo mundo começou a virar DJ, né? Sim. Agora tô todo mundo virando humorista. Você tá com a concorrência brava agora, né? Tá ferrado, cara. Stand-up, né? Tá complicado as coisas, viu? Tá difícil, viu? Tá difícil esse país aqui. Esse mercado aí não tá fácil. Esse mercado tá difícil. E Santos tá mais complicado ainda. Prepare suas palmas. Seus aplausos aí da plateia, Flávio Santana, porque olha só. Já tá em pé aqui. O preço do metro quadrado de Santos para locação é o quarto maior do país. Olha, só perde para a média dos mercados do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O aluguel santista supera o cobrado em metrópoles como Recife, Salvador e Porto Alegre. Isso é motivo para aplauso, é motivo para quebrar tudo, né? Afinal, uma kitnet é o que todo mundo quer. E Havaí também, né? Mas por quê? Porque todos os surfistas do mundo estão vindo para cá por causa do projeto Santos Surf. Santos Surf 2015. Não é? É. É inovando, cuidando e surfando. Avançando. Só e Santos surfando. Faz por você. É, meu Santos Deus. Surf 2015. Oferecimento? Paulo Alexandre Barbosa. Patrocinado. Flávio Santana, você poderia mandar um beijo pra Thalita Gayaka? Aquela japonesa deliciosa, estava na sintonia. Thalita. Thalita. Outra mulher aqui. Thalita. Ela faz as ações da rádio. Thalita. A Thalita é uma japonesa que é mais gostosa que Shimezu Shitake, Rolim Primavera. Ah, impressionante essa mulher, Thalita. Viu? Ai, Thalita. Que teu tá guardado. Ai, Thalita, que saudade de cetero. Olha só, presta atenção nisso aqui. A Câmara do Guarujá instaurou na última terça-feira uma comissão especial de inquérito para apurar o embrólio jurídico envolvendo a demolição dos quiosques da Praia da Enseada e a exploração da faixa de areia para fins publicitários. Isso porque os quiosqueiros estão denunciando um suposto conluio entre representantes de uma empresa de publicidade e membros da administração com objeto de tomar o espaço ocupado pelos permissionários. Ou seja, imagina, desenhando agora no PowerPoint, eles já alegam que eles foram tirados para daí a prefeitura colocar essa empresa de publicidade no local. Acredito, não é possível, não aconteceria, jamais faria isso. Tipo, maldade não acontece no Guarujá, gente. Não. Que maldade, não. Lugar nenhum, né? Não, conluio, não acontece. Conluio, não, imagina, no Guarujá isso acontece. Absurdo. Não, isso absurdo. É. É, quem que mandou isso? Quem foi o cara que escreveu isso? Um absurdo, uma reportagem do Diário Litoral. Absurdo o negócio desse, não acontece no Guarujá, gente. Fica com essas inverdades, não é possível, conluio, não é. Ó, e tem uma denúncia aqui do Dr. André Luiz de Andrade, prédio na rua Pernambuco tomando conta da rua. Colocaram cavaletes próprios tomando as vagas do estacionamento. Vai ver que ele comprou a rua também. Derruba, né, os cavaletes. Aí, pô, André, você tem que ter mais paciência. O pessoal tá pagando o IPVA em dobro ali. Pô. Tem muita conta pra pagar. Flávio Santana, o Roberto Monteiro da Vila Mantias mandou aqui pelo WhatsApp, ó. Tudo de bom pra vocês. Parabéns pelo excelente trabalho e programação a nós oferecidos. A elogio é bom, né, Flávio Santana? Tudo nossa plateia agradece aqui em nome de toda a equipe. Olha só, aqui é o nosso chefe que quer acabar. Pode problema, mandar também brigadeiro que eles mandaram hoje de manhã pra pode cá mandar, também, não, que a gente fica feliz, né? É que o Jornal Litoral ganha o que sobrou, entendeu? A gente ganhou os fresquinhos, né? O que sobrou a gente deixou pra eles de manhã. E não aí foi? Fizeram pedido. Não, não, e aí não, eles ficam dizendo que ganharam. Quando era o Rebu das Mulheres, Dr. Joaquim Fernandes trazia chocolate sempre pra mulherada. É, e eu comia sempre tudo um sozinho. Sempre, toda mulher era sempre tudo dieta. Sozinho. É um canalha, né? E as mulheres fazem dieta. Não, ele é mal intencionado. É perdoado porque é corintiano, mano. Brother do CD. Mas se não fosse isso... Então você quer dizer que ele roubava o chocolate pra trazer pra cá? Matanza. Se ele é mano, então ele roubava e trazia pra cá. E a Thaís mandou aqui pra gente, ó. Thaís. A Santos dos Novos Tempos tá igual ao enterro de anão. A gente sabe que existe, mas nunca viu. E ela informa que a Avenida Nossa Senhora de Fátima está submersa. Temos o Reino Perdido de Atlântida agora. Meu Deus do céu, olha só. Sensacional. Sabe, você não tem lá na Praia Grande, não tem um símbolo de Netuno lá na Praia Grande? Tem. Eu acho que tinha que trazer aquilo ali, colocar na entrada de Santos. Tiro do melhor. Peixe, tiro do peixe. Tiro do peixe, põe lá ali e coloca aquele lá que tem mais a ver. E o ouvinte já tinha ligado aqui, Fábio Santana, e mais gente manifestando que a fila da balsa tá excelente, tá? Exatamente. Tá, e o legal e interessante da fila da balsa é que rola um jogo, uma brincadeira. Sim. Quem entra na frente de quem? Isso, é isso. É fura fila o nome da brincadeira. Não, mas vai virar o aeroporto. Fura fila. Aeroporto. Tem aeroporto. De, é, depois. De avião pra cá, é, o aeroporto vai estar na fila. Depois da ponte peixe do túnel vem o aeroporto. A gente eu já peguei um voo, sabia? Pra cá? Rio de Janeiro. Quando olha, eu tinha 16 anos, faz só 40 eu já. E eu peraí, doutora Patrícia, você tem 56 anos, é isso? Imagina, que isso? Um espetáculo. Fora o espetáculo, não exagero. Olha a humildade aí. Olha esse cheiro de humildade, tá forte. Como diria o Paulo Chico, com exagero ou sem exagero? Guarujá Santos Dumont, Guarujá Santos Dumont, tinham seis pessoas, assim, caminham seis pessoas. Olha só, corrente pra lua. Quando a gente tem 16 anos, a gente faz qualquer coisa. Imagina se eu entraria no negócio desse. Agora, atualmente, o perigo é pegar Santos Dumont pro Guarujá. Verdade, verdade. Pior não é. É. E se eu for candidato a alguma coisa, então é melhor não correr esse risco. E esse, sobre esse joguinho que você falou da balsa de fura-fila, pior que aconteceu isso comigo, o carro entrou na minha frente e eu fui reclamar com o fiscal, né? Tá com uma camiseta escrito fiscal. Fiscal. Falei, desculpa, entrou aqui na frente. Ah, sim, mas eu não tô pra ver isso. Quer dizer, ele é fiscal, ele tava fazendo o quê? Jogar a imagem em pesca, ação, tava pescando, né? Não, se alguém tá pescando isso irregularmente ali durante a travessia. Um tirou assim na unha, tirou outro na unha. Eu achei que ia rolar até uma briga. Mas é engraçado que a gente anda pra trás aqui, César, porque antigamente as coisas funcionavam ali. É isso que não dá pra entender. Você entregava e o cara mandava sair da fila. É verdade. É. E antigamente eles tiravam da fila e mandavam o trouxa voltar lá pro final da fila. Né? O que não dá pra entender é isso. Agora falando sério, as coisas que funcionavam na cidade pararam de funcionar. Não dá pra entender as obras, falando sério agora. Sim. As obras, você tinha sinalização na cidade inteira, né? Um monte de faixa aérea dizendo, olha, evite a rua tal, intervenção, né? Sentido indicando outra rua pra você ir. Não tem mais. Escolher as obras total. Começam e não acabam nunca. Você passa que nem o pontilhão da Carvalho de Mendonça, do Canaã 1, parada. Aí a explicação da prefeitura é porque estão construindo não sei o quê. Pô, por que que não construíram antes, examinaram lá, viram a medida, construíram e... Não dá pra entender a Riachuelo, três funcionários num espaço enorme que eles quebraram a rua inteira. Por que que tu não coloca os 30 funcionários ali, acaba em 3 dias e vai pra outra obra e começa outra obra e termina. Conclui, mas não, verdade. Fica aparecendo a Marta enfim, Suplicy, né? Em São Paulo, né? É. 50 milhões de obras ao mesmo tempo, poucos funcionários pra tocar a obra, um transtorno pra população. É inacreditável. Não, você tava falando isso, é verdade. Ontem eu tava na fila da balsa e tinha um cruzamento, num sinal. A pessoa tava atravessando o cruzamento e entrando na fila da balsa. Você via que até que a pessoa não devia estar mal intencionada, porque não tinha uma placa dizendo que você tem que voltar a avenida inteira. Entendeu? Eu tava ali por acaso, olha que eu moro aqui há anos. Mas eu já não sabia se era lado direito, se era lado esquerdo. Tinha um pessoal do lado direito, pessoal do lado esquerdo, né? Na fila da balsa. E o CT tirando, assim, na marra. Quer dizer, você não sabe nem por que estão te tirando. É. Porque não tem realmente placa. E só para esclarecer, outro dia eu reclamei de uma falta de sinalização na obra do VLT. E aí a CT me respondeu que a atribuição, a responsabilidade pela falta de sinalização nas obras do VLT é do FHC da CIA, não, tô brincando. É do consórcio do VLT, não é a responsabilidade da CET. Então, já quero aproveitar para deixar claro. É, para ninguém ficar xingando a CET, eu sou justo. Quando tem que reclamar, reclamo. Quando tem que dar nome aos bois, também a gente atribui responsabilidade a quem de direito. Perfeito, aí. Então tem que finalizar. Esse programa passa muito rápido, Flávio Santana. Olha essa aqui, para finalizar o programa. 70 pessoas presas. De 8 adolescentes apreendidos, quase 15 quilos de entorpecentes retirados do comércio ilegal, além de 4 armas de fogo apreendidas. Este é o saldo da maior operação da história da Delegacia Seccional de Santos, realizada ontem nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Bertioga. Aplausos. Esta ação envolveu mais de 133 policiais de modo direto, 200 acaba resultando a soma, incluindo o pessoal de apoio, e 64 viaturas policiais, a polícia fazendo o que se espera, prendendo, exatamente, resolvendo, tirando o crime das ruas. Vamos ver se a justiça não vai mandar isso pro programa do Gugu. Exatamente. Né? Só para completar, antes de você fechar o programa, já que você tá falando de polícia, saiu uma matéria hoje, tudo quanto é jornal, tudo quanto é site, falando que a rota é uma das partes da polícia, do corpo da polícia, que mais mata no estado de São Paulo. Eu gostaria só de avisar pro pessoal, principalmente do jornalismo, acompanhem. Entre numa viatura da rota um dia e faça uma matéria de dentro da viatura. Perfeito. Da rota. Perfeito. Entendeu? De várias viaturas. O pessoal do G1, o pessoal de todas as. Faz um da Folha Repórter. De São Paulo, da Verde, de todo mundo. Aí depois vocês emitam algum tipo de opinião. Perfeito. Entendeu? É uma polícia violenta? É, porque a polícia de elite não foi feita pra fazer gracinha com ninguém. Sim. Entendeu? Agora sim, mostra também o número de policiais mortos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. O cara que morreu sendo suspeito. Ah, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas antes de fazer a matéria, procurem andar junto com o pessoal da rota. É isso que eu tenho para falar. Não, e falam da rota, que a rota mata muito, mas ninguém fala da quantidade de armas apreendidas nas mãos dos criminosos. Exatamente. Em quantos assaltos tem, em quantos homicídios tem, em quantos latrocínios tem. A polícia. Agora, aquele que fica dando a vida dele, arriscando a vida dele para proteger a gente, é o alvo só de notícia. Por que não fala dos bandidos? Né? Por que não fala da apreensão de armas? Aí não dá notícia. Então, eu queria entender por que o jornalismo, principalmente aqui no estado de São Paulo, faz isso. Usa tudo que tem, toda a máquina a favor da bandidagem, cara. Pra proteger bandido. Eu não consigo entender isso. Impressionante. Mas você vê, a gente se pega falando exatamente isso. Nossa, que bom que fizeram isso. E me fez lembrar o meu pai. Não fez mais que obrigação. Exatamente. Verdade. Exatamente. Não fez mais que obrigação. E pra finalizar, Flávio Santana, 13 toneladas e meia de dinamite são achadas na Grande São Paulo. Motorista do caminhão admitiu participação. Traficantes de Guarulhos pagaram R$500 mil, segundo a polícia. Eles querem fazer uma Hiroshima e Nagasaki, eu acho, no fim de semana. Impressionante. Vambora, Flávio Santana. Amanhã tem o Rebu de sexta-feira, doutora Patrícia Lovarinhas. Muito obrigado pela presença. Doutor David Prado, o melhor amigo. Sempre. São Vicente lá, você é muito querido. Resolvendo o problema das crianças. Tô tentando. Prazer sempre estar com vocês. Um abraço a todos. Despeço, amanhã tem mais. Vem a Voz do Brasil. Ignore musicombrasil.com.br. Siga com a melhor programação musical do mundo. E depois volta pra cá pra ouvir Vitrolinha Rádio. Tchau. Fui, tchau.